075, mantenha a regra de voo visual, ajuste no 0 no 1, autorizado chegada a mar e descendo até o 060, Gono 075. Controle, confirma a frequência da torre, 5446? 118, decimal 95. Ah, 118,95, obrigado. Oi, Salvador, trip 5446. Zulu 18, autorizado para Confins, nível 340, via para Zulu 16. Decola da pista 10 com a primeira curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, onde se acessa para Zulu 16 e segue conforme a rota. Controle 120, decimal 8, o azul 4118, aguardando autorização do controle para o sistema transponder, o azul 4118. Bem, autorizado Confins, nível 340, pista 10. Após Dael, Leda Bridge, interceptado a Zulu 16, esperando o transponder do centro e 1208, 4118. Resta, tudo pronto. Vai. Zulu nosso, boa tarde. Informação custa papá, guarda copa. Solo 35241, está no pátio 3 para o posto de acionamento. 241, livre sinal 4 para táxi. Ah, livre, batalha de táxi, 5241. Mesmo. Autorizado, pouso, pista 10, 5446. Silvia Beck, Serra Decolada 02, controlando 20 decimal 8. 0 decimal 8, Silvia Beck, Serra. Sou Mike Beck, vai efetuar 360 pela esquerda, 3 milhas da capitina 97. 360 culto, Vitor Mike Quebec. Gente, Quebec. Ser autorizado para Sierra Índia, Romeu Índia, ou no meu país, decolador no 7 com primeira curva direita, corredora chefe. Aciona 0153, controle 120, decimal 8. 30 com 12. 30 com 12, né? Isso, 12. Estacionamento Torre 1 no 8, decimal 95, quilômetro. 3, aguarde no silêncio. Controle de Papatango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Quilo Quebec Serra, eu vou dando 7 para Morro de São Paulo, mantendo 810, subindo para 1000 pés. Está pedindo aqui proa direta, presente, proa direta para Morro de São Paulo, para 2500 pés. Autorizado proa direto, aqui do Quebec Serra, vai manter um no meu pé até 10 milhas de Salvador após, prossiga 2.500. 10 milhas após 2.500, aqui do Quebec Serra. Não, aqui o Romeu, aqui chama Tex. Eu também, Quebec, vem 20 graus, no 2 na área de repouso, pista na 7. Repouso no 7, então vai, Quebec. Hotel Oscar Zulu, confirmando o tipo da aeronave, correu 44. Bravo, Hotel 06, Hotel Oscar Zulu, chame em torre 1895 para ingresso no circuito. Sala 04, libere direito, chame sala em 1, 21, decimal 9. 219, obrigado. Sete, eu acho, para bus. Serra, verifique o modo Charlie e não receba a altimetria da aeronave. Vai, receba agora. Alfa, aqui, até o 4346. 5241, confirme o show, agora push. É, vamos deixar o 46 agora, que ele tá lá com o trator para fazer o push. Em cima da passagem da aeronave da companhia, após iniciar o trip 5241. É, aqui, vamos aguardar aí. 4118, solo botão. 4118, por favor. 4118, transponder 5560. 5560, obrigado. Autorizado, rotatório, esquilo Zulu. Não, é que Fox chame. Pessoal, mantenha a posição agora para iniciar o táxi. O Lima, é que Fox tem condições de decolar a partir do pátio? Não está autorizado. Decolagem a partir do pátio 4, vento 120 graus, 139, com apoio do farol de tapão. Vai aguardar o tráfego da companhia que vai puxar no 04. Após será autorizado seu puxo 5627. Salvador, chame a linha 314, autorização Petrolina nível 384. Não me escuta, vou dar uma transferência. Depois que parar de tapar, vai dar transferência, Fox. Ponto 04. 4118, ele disse que vai bater para táxi. Na linha 13 no 4? É 13 no 4, prossiga. Do 69 no 8, complete aproximação, torre 18, 95. Vai fazer, boa. Escruzou o abaixo transferente. Dá, João. Agora, do 69 no 8. Azul 69 no 8, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, que negar 10 ou 9. Aguardando. Diga Mike Fox, transfere com o controle agora em 10 decimal 8. Vamos, Salvador, 5241. E 5241, prossiga. Autoriza. A posição box 04, a gente está autorizado para tiver estacionamento antes do colega da companhia. Porém, porém o nosso pushback quebrou. Então seria melhor autorizar o do box 6 para ele liberar o pushback para a gente depois. Gente, o trip 5241 então vai reportar quando totalmente pronto para push. Trip 5627, livre assinado para o para táxi. Gente, mas então, o posicionamento é favorável para o táxi, trip 5627. Tá visual, vai agilizar o trânsito do voo. Fala, Salvador, Whisky, boa tarde. Boa tarde, Whisky, Kilo Zulu, reporte na rotatória. Reporte na rotatória. O primeiro curva à esquerda, saída Momo, código, após direto petroleiro. Aciona 5572, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, Lima Mike Fox. Na escuta permanente, Lima Mike Fox, ótimo. Eu sei o que eu estou chamando aí, Dr. Fox. Zulu, tem intenção de fornecer aqui no pátio 3 horas em novo e chamar a cera para partir para entrar? Sente, eu até mais que Zulu. Azul 6918, cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso 6918. Acho que estamos. Pelo meu ótimo, agora espero iniciar a decolagem. autorizado final do ano 7, reporte na vertical da RMA. Agora 6 milhas com 170 de graus. Centro turbulência do Embraer, sempre decolagem da 17, vento no 20 graus, 1 no 2 mais. Mantenha a posição e aguarde instruções para iniciar a decolagem até o escudo. Paulo, Salvador 5627 acionou, está com 64 a bordo, 4 de autonomia, eu tenho Salvador com destaque. 5526, autorizado no táxi. Via parte 1, Índia, no ponto de espera da chamada Torre 1, 8, direcionando 95, ajuste no 09, atenção ao tráfego da Azul, à frente, o senhor será o número 2, no ponto de espera, o trip 5627. Para táxi Azul 4118, POB 123, Galeão, com 3 horas e 30. Pode prosseguir na descida. Para 2000 pés, com 075, reduza para aproximação. Aeronave agora passa o marcador externo, os 140 de ground. Ok, prossegue na redução, voo no 075, recepção esquerda. Aguarde transferência, voo no 075. Gente. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, submantenha, 1 no meu pé, no corredor axé, reporte para Alta Barra. Autoriza 2500 direto? Autorizado direto, Siri. Kilo Romeo Oscar, reporte 20 milhas. 2500, direto Siri, reporta 20 milhas, Romeo Oscar, obrigado. Tráfego, sem vistar, livre, pouso, 1755. Sobre o muito pássaro aqui na região da final da 17, possibilidade 2 quilos de luz interceptar lá a perna do vento da 10, depois de ir abaixo da 17, está mantendo 1100 aqui agora. Velocidade para 169 no momento. Pela gente, a gente prossegue no próximo ano. Copiado. Chame torre em 1-1895, voo no 075, vamos por. 895, né? Bateu um pouco afastado do foco aqui. Azul 4-1-1-8, mantém a posse espera da piscina 0. Mantém a posse espera 1-0. Mantenha 500 pés, Lima, Mike Foxtrot, atente, aguarde transferência, Lima, Mike Foxtrot. Francisco, eu estou aguardando, Foxtrot. Tira Romeo Oscar, informa o seu estimado de pouso. Yes. 1850. 1850, copiado. Torre Salvador, voo 9095, na final para 3 milhas da final. Machado trabalho. Voo 9075, continua aproximação, caso negativo, pista livre, né? Inicie procedimento de aproximação perdida na DA, ok? Gente, voo 9095, ficará atento. Cinco, no solo 015, agilize a liberação da pista e chama o solo, no 21.9. Firme, para a pista e chama só, Leona 21 decimal 9. Lembrando, 219. 075, vento 1, 10 graus, 129, livre pouso, pista 10. Livre pouso, voo 107. Azul 6918, continue táxi via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03, é agora. Solo boa, tanto em zona 55, 320 Guarulhos. 3155, informação com o Quebec, a White Copy. Me escuta. Alô, 755, está na Alfa, na CIP. Boa tarde. Boa tarde, 5627, mantenha ponto de espera da pista na 0. Vou na 075, no sala 16, libere direito, chama o sala 121 decimal 9. Só em Salvador, o Lima Mike Fox passando o Piazza para ingresso e pouso, atenção, pátio 4. Gente, Lima Mike Fox, você aposta na vertical de Itapuã, do farol de Itapuã. Eu passo no farol de Itapuã, Fox. Sede de autonomia, Albero Serra, Bravo, Mike, Kilo. Conferir o Zalbel, 35241. 72. Gente, o trip 5241 está autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, repete até a entrada no pátio principal, o 5241. Autorizado o táxi até a entrada no pátio 1, o trip 5241. Salvador, boa tarde, gol 10750 de Verona. 1075, boa tarde, táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, Juliette, gol 10750. Consumador, táxi 2.7. 13207, prossiga. Informação Quebec, o senhor está no convite. Quebec confere, número 2 para cópia, o 3207. Sim, está 3207. Fox. Atenção, direto para o pátio, Lima Mike Fox. Afirmação, direto, pátio 4. Azul 4198, livre decolagem 10, vento 1, 00 graus, 132. Ok, decolagem, autorizado 10. O Lima Mike Fox autorizado, aproximação direta para o pátio 4, reporte na final para o pouso. 10-11 é o QNH, vento 100 graus, 129. Copiado, vem para reportar a final da Oscar, o Lima Mike Fox, direto para o pátio 4. 11-5241. 0-5-5-2-4. Autorizado em ingresso na Juliette para 01. Juliette para 01, bom, 01. Então 3145, pronto, cópia? Seria o 3155? Afirmativo, 3155. 3145, segundo para a cópia? Não. Muito boa tarde, Azul 418, Dial Ledo. Boa tarde, 4118, submantenha 340, Cedro da El. 340, Cedro da El. Vai dar no solo, Fox. Observador para o Galeão, nível 380, via Peruzulo 10. Decola da pista no 0, com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após voa direto bridge, onde intercepta o Peruzulo 10 e segue conforme a rota. Aciona 5567, o controle 120, decimal 8. Poderia confirmar a saída? A El, Leda. esquerda, após voa direto bridge, o TAM 3145. Para o Galeão, 3380, apoio do Lula, 0 aerodia, tem uma máquina. Recorda 10, com curva à direita, saída da Eluleta, após bridge. Então, 3145, fechamento correto, repete quando pronto. Então, 3217, pronto, copo. Pronto para copo, está 3217. Então, 3217, autorizado para Confins, nível 360, via Perizulo 16. Decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta o Perizulo 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5005, controle 120, decimal 8. Cuidado com o King, nível 660, quero ver o Perizulo 16, decola no zero, curva direita, da Euleda, após Euleda direto bridge. Então, como é 5005, controle 120, decimal 8, da 3217. 3217, cotejamento correto, fecha pronto para puxa. Boa tarde. 5627, submantém 130, saída Conte. Gente, para 130, saída Conte, 5627. 10, 10, 10, 0 graus, 129. Atualizar a decolagem, 5241. Gente, gente, reporte no solo controlado até o Oscar Zulu. Vento em Salvador, 100 graus, 12 anos. Tudo bom. Gente, estamos coordenando junto ao centro do seu transponder, 3155, mais 2 minutos para a copy. Alfa Oscar, 2000 pés, ajuste no 011, reposto estabilizado no LS. 2000, reposto estabilizado, é Alfa Oscar. Zulu November, confirme radial de saída. Zulu decolado 23, controle transfere 120, decimal 8. Ao 208, 5241, tenha uma boa tarde. É boa. Média saída? 23, na corte, estado elevado, livre a frequência. Zulu November autorizado para Serra November, Índia Oscar, nível 055, rota direto da cola do 17, com curva direita, restrito 1 no meu pé, escolhendo a chance. Aciona 5573, controle 120, decimal 8, eco Zulu November. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5241. 5241, suba o 200, sai da porta. 200 na porta, 5241. Recordo, livre estanão para táxi Torreio no noite de 95, é Zulu November. Número alfa, bote cópia. Desde muito baixo, com a primeira nave que chamou solo. Oceané 6314, na posição número 5, para o pushback e acionamento. 6314, livre estanão, repete para táxi. Oceané, táxi, 6314. Então, 3155, pronto, quatro. Pronto. 3155, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Perizulo 44, decola da ONU 0, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa Eudes, onde recebe o Perizulo 44, até Mábise e segue conforme a rota do plano. Aciona 5536, controle 120, decimal 8. 30340 para Guarulhos, pela Pesulu 44, decola da 10, curva direita, saída da Eulida e Eudi. 5536, transpone 1208, controle de saída, 3155. 3155, correto, Apache, quando pronto. Vai chamar. Rio Azul 4118, passou 150 para 340. Centro Recife 4118, em 1251, alterna 1-3395. 351, alterna 3395, com Recife 418, ótimo dia. Ótimo dia. Ok. Fala. Virante Mike, número 3 para cópia. Quer me confere? Voo 925 está estabilizado, LSX Wave Sono 0. Ouro 925, torre 1895. Torre 1895, ouro 925. Barreiras nível 80, decola pistão no 0, curva esquerda, subida Momo, VATAP, controle 120, décima 8, torre 1895, transponder 50, 16. Após a decolagem vai manter a reta até cruzar 2 mil pés, vai passar-se a terceira milha. Q80, decola da 11. Recife 2000 até 3 milhas. Esquerda, Momo, WhatsApp, 1208 ao controle. 5016 ao transponder. Afirmativo, 018 aí com Proa Norte, seria par. O passa 2831 correto, remota do pátio principal, chama o próximo para puxar e acionar. Ok, está na remota 14, vai reportar para o puxo e acionamento. Pega acionamento no 9 para 3155. Rio de Novembro Alfa na escuta da 4. Rio de Novembro Alfa, voo local forte 20 milhas, pista no 7, curva esquerda. Controle 1208, torre 1895, acione 0131, Rio de Novembro Alfa. Abaixado checado, passando externo, voo no 925. Frente na aproximação, guarda, puxa livre. Enter. 1895 até a volta, lembra? Curtiu? Estacionamento no 9-3155. Bastão 9, autorizado, chame o táxi 3155. Então, para o 3151, para o táxi, andar Recife, 3-15, autonomia, 1-3-1, aborto. 1-3-1, 3-15, Recife, táxi em frente, segunda, direita, via Índia, ponto de espera no 0, torre 1895, atinto no 0, 1, boa viagem, tá? O Oxanem, 3-1-4. 3-1-4, segunda, direita, 3-2-9-5, 3-2-1-1-1. Vem bem, Mike, ponto cobra. O local, qual setor que afasta? Cruz, pista 17, decola curva direita, transponder 0126, com curva direita no corredor axé. Controle 1208, torre 1895, November Yankee Mike, 2 no POB, 4-4. Confirme livre pouso, 925. Reporte na DEA, 1925. Enter. Quinto no 0, 1-1, boa viagem, 9 é mais. Então, meu Lima Mike Fox Trot, tá no pátio 4, se a Índia é com Índia, pronto pra 4? Ok, se a Índia é com Índia, visual 500 pés, se o pátio 4 vai ter que colar com uma Proa Norte. Em coordenação com a torre 1895. O controle vai afastar com 120 decimal 8. Achei o código 0164, Papa Romeu Lima, Mike Foxtrot.